Paz do Senhor. No livro de João, capítulo 6, versículo 28, fizeram uma pergunta para Jesus: que faremos para realizar as obras de Deus? Realizar significa ser real, tornar-se real. Martin Luther King disse: eu tenho um sonho. Como todos nós temos um sonho. Mas sonho para tornar-se realidade é preciso acordar. Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 5, versículo 14: desperta tu que dormes, Cristo vai te esclarecer. E também, escrevendo aos Romanos, no capítulo 13, versículo 11, Paulo disse: já é hora de despertarmos do sono. Se você tem um sonho, acorde. Vai atrás dele, tudo é possível se você pode crer. Jesus Cristo vai te esclarecer. Pense nisso. Deus te abençoe. Até amanhã.